O que você acha do acompanhamento profissional de fonoaudiologia? Acho que fonoaudiólogo ele tinha que ser para todo mundo, né? Não só para quem trabalha com voz. É claro que quem trabalha com voz, cantor, locutor, apresentador, é um pouco mais complicado por conta da saúde vocal, né? Se você depende da sua voz para se manter financeiramente, você tem que tratar bem dela para que não te derrube. Agora, o grande problema é que o brasileiro, ele não está acostumado com fono. Só vai para fono se tem algum problema, né? Então você fala assim: ah, meu filho está na fono, ah, coitado, o que que houve? Não, não houve nada, ele está aprendendo a falar, né? Porque a gente não sabe falar, a gente não sabe respirar, a gente não sabe caminhar na rua. Você pode ver que você gasta o seu sapato de uma forma diferente do outro. Então, às vezes tem uma dor na coluna, às vezes tem a respiração mal colocada, porque você vai errando na colocação da voz, você vai errando no andar. Alguém precisa te auxiliar nisso, e é um profissional. Eu acho assim: a criança começou a falar, devia ir para fono. Mas como isso é uma realidade ainda muito distante, porque custa caro, você só vai ver isso quando o cara vai se especializar em voz. Então, eu acho fundamental que ele procure uma fono para que ele possa, acima de tudo, não para ter beleza na voz, não, acaba acontecendo, né? Acaba acontecendo, mas não é esse o objetivo. O objetivo é falar com saúde. Então, todo profissional de voz, aliás, todo estudante de comunicação um dia vai usar a voz para alguma coisa. Então, esse estudante de comunicação deve estar preparado para quando esse dia chegar, para quando essa oportunidade chegar, né? E quem sabe ele encontra ali um caminho a seguir junto com o microfone. Então, é importante que ele esteja bem, porque não adianta nada você falar errado e falar 5 anos, 10 anos, ter um problema de voz que depois não pode mais falar, né? E então, para evitar esse tipo de coisa, eu acho que sim, temos que procurar fono, porque é uma profissional que garante a saúde vocal. Aos alunos aqui na escola de rádio, nós temos duas fonos aqui na escola de rádio. E essas fonos avaliam todos os alunos, passam exercícios. Quando a coisa realmente foge do controle, não só com exercício funciona, aí vamos ter que fazer uma terapia com fono, que demora bastante tempo, às vezes 2, 3 anos, 4 anos, dependendo do grau de problema, né? Mas eu acho assim, todo mundo devia procurar fono. E você, Rui, em relação aos seus cuidados com a voz, quais são os geralmente você tem no dia a dia? Eu devia ter mais cuidado. Eu faço esse ano 30 anos de rádio. E já me conheço. Tem coisas que eu não faço. Por exemplo, beber água gelada, eu não faço porque eu não gosto da água gelada. Eu prefiro a água natural, né? É impressionante isso. Se eu, ao tomar banho à noite, lavar a cabeça, eu acordo rouco. Ninguém sabe por quê, mas acontece. Então, não lavo a cabeça à noite. Se eu lavar a cabeça à noite, se, por exemplo, for à praia, à noite, for ao clube, sei lá, se por acaso eu molhar a cabeça à noite, pegar uma chuva, eu tenho que secar muito bem a cabeça, porque eu acordo com ela molhada. Álcool. Álcool, se eu tomar um porre hoje, amanhã a voz vai estar assim, meio cansada e tudo não é legal. Mas, enfim, você pode tomar banho à noite, você pode beber água gelada, você pode beber dentro do possível, né? Dentro do que você aguenta. Nada disso é proibido. O excesso é que é complicado, né? O excesso é que é complicado. Mas eu tenho, por exemplo, eu tenho uma técnica que eu posso falar 20 horas seguidas e não ficar rouco. Isso eu posso. Agora, por exemplo, se eu for no Maracanã e o meu Fluminense começar a me dar problema, eu começar a gritar muito, eu fico rouco. Por quê? A fono já me explicou isso. Porque quando eu estou falando profissionalmente, naquelas 20 horas, eu estou automaticamente tomando conta da minha voz, usando num volume. Quando eu estou no Maracanã, eu não estou pensando nisso. Então a emoção vem. A emoção vem, eu não quero saber se. Eu quero xingar o juiz. Entendeu? E aí é que está o problema. Aí você usa a voz errada, aí você fica rouco, aí atrapalha tudo. Aí nem no dia seguinte você rouco, aparece um comercial de R$ 1.000 para você fazer. O que que você faz? Aí você vai se arrepender, né? Então é ali que você ganha a sua vida. Evitar excesso, acho que é a palavra mais. E eu poderia fazer mais. Mas também não fumo, não uso drogas. A minha droga é a cerveja. E tento manter a cerveja no fim de semana, procuro não gritar muito, mas é isso, nada assim demais, não. Não uso nenhum xarope, não uso nada utópico, não. Que tipo de exercício você faz para aquecer a sua voz antes de entrar no ar? É engraçado, quando eu trabalhava, assim, se eu vou gravar alguma coisa à tarde, eu talvez articular um pouco, abrir mais a boca, assim, mas, assim, eu trabalhei durante 17 anos da minha vida às 6 da manhã. Então, você acordar às 4h30 e estar tá falando às 6 da manhã, já como se nada tivesse acontecido, como se fosse meio-dia, 2 da tarde, é complicado. Então, nessa época, eu me lembro bem que eu ia no ônibus, no carro, ia abrindo a boca, ia falando, ia cantando, ia fazendo exercício que a fono ensinou, mas basicamente isso. Nós temos um problema, né? Que é a falta de uso muscular da face. Isso atrapalha, você pensa uma coisa e acaba falando outra. Então, se você tiver, como eu digo que é musculação facial, se você fizer musculação facial, você pode estar preparado às 6 da manhã, 3 da tarde, com sono, sem sono, não tem problema. Agora, é importante você saber que tipo de exercício é para aquele momento que você vai usar. E aí sim, e depois também com 1 hora de microfone já está tudo certo.